andrecivismoral.com.br. Isso é o rei do faroeste. Vê assim, ó. Novo hit do momento, se liga que é tipo assim. Quando eu fazer a contagem, você vê que fica pra mim. Oi, senta, rebola e mexe e vem assim. Oi, senta no macetinho. Ave Maria Didi. Oi, fica no macetinho. Isso é o rei do faroeste. Rebola no macetinho. Oi, senta no macetinho. Que médio é esse, Didi? Oi, fica no macetinho. Oi, senta no macetinho. Que é isso, rapaz? Oi, desce no macetinho. Vem assim, ó. Se você quer mais uma vez, você quer, eu vou te dar a posição na sua bunda que agora vai rolar. Você quer mais uma vez, você quer, eu vou te dar a posição na sua bunda que agora vai rolar. Toma, toma, toma. Oi, fica no macetinho. Vem assim, ó. Rebola no macetinho. Oi, oi, quebra no macetinho. Vem, Maria, rapaz. Descendo no macetinho. Bota a mão no paredão e vai descendo, vai descendo. Quica no macetinho. Ai, ai, isso é o rei do faroeste. Oi. Vem assim, ó, ó, ó. Novo hit do momento, se liga que é tipo assim. Quando eu fizer a contagem, você vê, senta pra mim. Você entra, oi, quica, rebola. Ui. Oi, quica no macetinho. Ave Maria Didi. Rebola no macetinho. Oi, senta no macetinho. Tá gostosinho, tá gostosinho. Oi, trava no macetinho. Ave Maria. Quica no macetinho. Rebola no macetinho. Tá gostosinho, rapaz. Oi, quica no macetinho. Você quer mais uma vez? Você quer, eu vou te dar a posição na sua bunda que agora vai rolar. Você quer mais uma vez? Você quer, eu vou te dar a posição na sua bunda que agora vai rolar. Ave Maria Didi. Oi, quica no macetinho. Tá gostosinho. Rebola no macetinho. Ah. Oi, senta no macetinho. Rebola no macetinho. Bota a mão no paredão, vai rebolando. Oi, quica no macetinho. Ai, ai, ai, ai. Rebola no macetinho. Oi, quica no macetinho. Tá gostosinho demais, Didi. Rebola no macetinho. Esse é o rei do faroeste, em nome de ZR Produções, MT Records. Essa é do meu parceiro, Jeff Costa. Tamo junto, hein? 739-8114-3361. Telefone do sucesso. André Civis, o Moral de Ibicoara.